só sofrimento. Infância, tribulações, só lamento. Família separada pela vaidade. Do tempo da união eu sinto saudade. Irmão seguiu seu caminho sozinho. Dos meus pais faltou um abraço, prova de carinho. Sentava no banco da escola, mas o que eu queria dava lá fora. Muitos amigos, moda, vaidade. Por pouco tempo me senti homem de verdade. Só eu sei o que passei, tentando encontrar o amor, já nem sei. Tudo que o mundo ofereceu fez parte de mim. Na prisão, uma pintura, uma cruz. Embaixo, uma frase encontre Jesus. Jesus. Andei tentando encontrar a luz. Encontrei Jesus. Andei tentando encontrar a luz. Essa luz é Jesus. Andei tentando encontrar a luz. Encontrei Jesus. Andei tentando encontrar a luz. Essa luz é Jesus. Tudo que eu acreditava terminou em dor. Todos meus amigos se foram, ninguém sobrou. Às vezes bate um arrependimento, maus lembrança vem no pensamento. Me lembro do sofrimento, isso me corta por dentro. Me lembro de cada tiro dos meus aliados, de cada rosto dos corpos jogados. Me sinto debilitado, pode crer, o vício me deixa cansado. Segui o caminho contrário dos ensinamentos, assim me tornei um novo detento. Sem visita, sem parentes, só com a ficha e vários antecedentes. Trancada aqui, só resta a luz naquela parede que tem uma cruz. Andei tentando encontrar a luz. Encontrei Jesus. Andei tentando encontrar a luz. Essa luz é Jesus. Andei tentando encontrar a luz. Encontrei Jesus. Andei tentando encontrar a luz. Essa luz é Jesus. Nada tenho, o que vou fazer? Pensando nisso dá vontade de morrer. Outro dia na DP, sem disposição, ouvi falar do meu irmão. Um velho conhecido me falou: tá ligado, mano, seu irmão, ó, ele casou, estudou, quase se formou. Pode crer, disso aí, meu tempo passou, eu não aprendi nada não. O único diploma que eu tenho é o de ladrão. Hoje sem ninguém pra conversar, só viciada aí, mano. Vou me adiantar, parei em frente, um bar, grande movimentação. Uma pá de homem bêbados caído no chão. Ali vi, refleti o meu futuro. Vou acabar nesse bagulho. Preciso esfriar a cabeça, parar pra pensar. Andei no cemitério, passei por lá, olhei uma pá de sepultura. As lágrimas nessas horas ninguém segura. Parceiro de crime e aliados estão enterrados. Aqui tem muita lembrança do passado. De 13 a 17 anos aqui jogado. Todos trilharam o caminho errado. Vi meu sobrenome numa sepultura. Pra dor de uma mãe que perde um filho não existe cura. Às vezes me pego pensando na coragem que tinha meu mano. Apenas 14 anos. Na cabeça sempre vem aquela cruz e embaixo aquela frase encontre Jesus. Contra Jesus. Andei tentando encontrar a luz. Encontrei Jesus. Andei tentando encontrar a luz. Essa luz é Jesus. Andei tentando encontrar a luz. Encontrei Jesus. Andei tentando encontrar a luz. Essa luz é Jesus. Deus, por que que tem que ser sempre assim? Treta e uma matança que não tem fim. Ei, mano, será que não dá pra perceber que o futuro aqui é só morrer? E como prêmio de consolação da prefeitura, ganhar um caixão. Conta seus amigos que já são finados. Cadê o conquistado? Vitória, status do passado. Desde quando eu tô nessa vida de cão? Tudo acabou em morte, prisão. Já eu tô contando as horas dessa prisão, tô saindo fora. até que enfim encontrei a luz. Compreendi aquela frase, encontre Jesus, porque ele é o único caminho, a verdade e a vida. Palavras encontradas dentro da Bíblia.